Conversas da Abaladiça, num café, taberna ou bar perto de si. Ninguém sabe como começam e muito menos como irão terminar. Uma destravada emissão a cargo de Jerónimo Mateus, Rui Pelejão, Miguel Newton e quem mais aparecer para nos fazer companhia na Abaladiça. Sétimo episódio. Mulher ingrata, duas amigas e um speakerphone. Eu vejo aí mais uma vez um copinho de água aí à sua frente. Pois já tá. O bebeu? Não vale a pena que a água também está à cara. Nem sequer o vai provar. Não, provar não. Porque não. Eu tive a comer há bocadinho e isto é capaz de fazer mal. Agora quando o Chico vira esta foto e diz assim, ei, oh Miguel, tu desde que andas com o Jerónimo já sabes tocar bem o instrumento, que é aquilo logo o instrumento com o cabo. Sabes cantar a mulher ingrata? A mulher ingrata, por causa da mulher ingrata foi quando fiz a balada do Troia. Mulher ingrata, que tanto me castigas, tens a facada já ratada das formigas. Há tanto tempo que não me dás nenhum tostão, isto se assim continua vai haver revolução. Ao Café Rebordão do Janeca e para mais uma horinha de conversa e de tertúlia e de abaladiças, claro. O nosso amigo Spico. Que já tivemos a conversa um bocadinho a semana passada e desta vez ele trouxe ali duas amigas, não é? Quem são as duas amigas que trouxeste aqui? Formosas. Bem formosas. Ainda não falámos, não sei se já falámos da questão da construção, mas são dois instrumentos, duas que eu construí. Uma é a viola beroa, foi a minha primeira criação, ou construção. E a outra é um instrumento que eu estou a tentar, já construí, mas fazendo a junção ou a mistura, como assim se quiser, de... entre a beroa, a romântica, a barroca, pronto. É também uma coisa que eu gosto de fazer, é a experimentação. Se não funcionou, já fiz uma ou outra, não funcionou muito bem, mas deu-me prazer na mesma isto fazer. Por erro e tentativa? A outra que tentei fazer era uma beroa, com um braço também da romântica, mas tende a requintas dos dois lados. E esta aqui já tem nome? Já foi batizada? Eu já lhe pus um primeiro nome, que é guitarra romântica beroa. Podes trazê-la? Não pode ser romântico verão. É? Ou uma beira, então explica lá. É que há de ser só beira, pode ser. Eu não percebo nada de violas, mas aqui temos aqui o Jerónimo, que também não percebe nada de violas. Das beiroas. E o que é que é ser? Para já, a viola beiroa é uma coisa que conversamos a semana passada, mas convém recordar, que é um instrumento típico e que estava meio perdido e que agora está a haver um esforço de recuperar a da beira, da beira baixa. Que é uma viola daqui, não é? Sim, viola beira baixa, perdi o nome viola beiroa. Mas tu dizias até que há quem lhe chama viola de Castelo Branco. Há quem lhe chama, já ouvi falar, viola de Castelo Branco, talvez por facto de estar ali próximo, porque a Lousa era uma da, como disse, era uma das terras onde era utilizada na dança dos homens. Então passa aí ao Jerónimo para ver se ele se consegue entender. Achas. Olha isto, é uma filha... Ah, mas isto... Parece que estamos no Mississippi. Parece o Delta. Oh, meu amigo. A luz da Memboa. Da Ribeira da Memboa. Ela está desafinada já. Está desafinada. Tem duas mesmo. Cordas partidas, porque tem cordas duplas. Tem um braço. Ainda vamos ver o Jerónimo a fazer uma música e a tocar, com esta guitarra. É? Mulher ingrata, que tanto me castiga. Ei! Não. Opa, não. Não, mas isto por acaso tem um braço muito... Quem tiver dedos que é nas obras, para já é difícil tocar isto. É mesmo dedos fininhos. Uma guitarra de 12 cordas também, tens que utilizar, tens que carregar... 12 cordas não, isto é uma guitarra de 10 cordas. É como numa guitarra de 12 cordas, só que em vez de ter 12 tem 10. Tens é que carregar nas duas ao mesmo tempo. Sim, mas isso é fácil. Mas logo a afinação é completamente diferente. Não, aí está afinado como a guitarra clássica. Sim, mas... Isso é que tu estás a tocar facilmente, tocas guitarra folk, logo consegues tocar essa. Só que não está afinada devidamente, mas ela está afinada nesse, justamente como a romântica. A romântica é isto dá muito trabalho agora. A guitarra romântica é mais pequenina que a clássica, é antecedora da clássica. Antes tivemos a barroca, a romântica, e agora e depois passou a clássica. A evolução dos instrumentos. Então tu na tua oficina agora tens uma verdadeira, é os homens, sete instrumentos. Fazes basicamente instrumentos, são violas e guitarras, ou fazes mais instrumentos? Não, fiz, já fiz o laúde, já fiz o cavaquinho cabo-verdiano, já fiz o cavaquinho português, o bandolim, a guitarra romântica, esta, estou a criar de... uma guitarra portuguesa. Como é que é a pesquisa? As técnicas de construção são parecidas e depois é só eu utilizo muito, por exemplo, o alaúde, e como já fiz com outros, assim como os cavaquinhos, alguém que tenha um instrumento. Das duas, uma, ou tens um projeto e estou a criar, estou a construir, mas tem que haver um projeto, que isto requer realmente, para se poder tocar afinado, tem que ter, tem regras, não é? O tiro, chamado tiro da corda, as escalas, tudo isto tem, senão não te consegues afinar. Ou então, ou há um projeto, ou então é pegar um instrumento que alguém tenha que está a funcionar bem, que está bem construído e pelo menos tem a cumprir regras, e a partir daí, digamos, duplica. Então é agora o teu trabalho, que é, são como muitas sei... horas de... trabalho de minúcia, chato, minúcia. Mas ninguém vai atrás de mim. Exato. Como eu costumo dizer, agora é que estou bem, é isso. Entro e saio à hora que quero e faço o que me apetece. Ponto final. Já não há campainhas, não há... Aliás, as campainhas até na escola, enquanto tive a coisa, acabei com elas. Montei lá um projeto na escola, aqui na escola Serra da Linha, montei um projeto. Aliás, eu, uma das coisas que eu fazia também era criar clubes de rádio. Ah, sim, na escola. Na Delphi Santos, queria lá o clube de rádio. Funcionava com os miúdos. Tem uma vez até tivemos lá o Mário Zamujal a ser entrevistado. E o que é que eu fiz? Tinha a Regi, onde os miúdos depois criavam equipa para fazer programas nos intervalos, e sonorizei a escola toda. Construí as colunas e sonorizei a escola toda. Então tinha uma emissão de rádio interna? Sim, interna. E a seguir, quando vim para a Covilhã, fiz o mesmo na Covilhã. Na perda da Covilhã também fiz isso, uma trabalheira incrível, e agora chego lá, não vejo lá nada. Alguém achou que estava mais e arrancaram tudo. E aqui na escola, criei aqui também na escola, mas antes, quando comecei a carregar, também foi a fase alta do vídeo. Também tínhamos uma parte do vídeo, também fazíamos, realizávamos pequenos vídeos. Essa dos Abdomares Almejal foi com desenhos que os miúdos fizeram sobre a crónica dos bons malandros. Cada um fez leram um livro em português, escolheram as cenas e depois desenharam em EVT. Havia várias disciplinas em EVT, em EVI, Educação Visual. Havia várias disciplinas envolvidas. Depois, lá no clube, tínhamos um sistema para fotografar os desenhos, e aí podes jogar, vais, no mesmo desenho podes ter muita coisa, vais pôr o plano dali, o plano dali, ou um grande plano, ou um plano americano, essas coisas todas. Depois montámos o vídeo. Engraçado que despertava um bocado a paixão e a curiosidade dos miúdos para uma... Sim, foi tudo à volta da crónica dos bons malandros. E depois convidámos o Mário João Miguel, na altura, foi lá à escola fazer uma palestra para os miúdos e apresentámos o vídeo. E já lá vão os bons anos. Tem também um filme, a crónica dos bons malandros. Tem. Que é do Fonseca... Não é do Fonseca e Costa? Com a balada da Rita do Sérgio Godinho. Olha, a balada da Rita do Sérgio. Temos aqui uma coisa em comum, que temos os dois filhas chamadas Maria Rita, não é? Portanto, temos sempre músicas roubadas. Desculpa lá, e a minha gata também é Rita. É pá, vai já ser excomungada. Eu gosto muito de gatos. Aliás, a minha gata não, era a minha rã, também era Rita. Eu, aliás, essa... E tinhas um gato chamado Sousa. Sousa, exatamente. Discos perdidos. Perdidos porque algum sacana os roubou, porque os emprestamos e tiveram a gentileza de nunca os devolver, ou são os que ficaram guardados numa gaveta da nossa memória e coração. E anseiam agora para vir às ondas hertzianas apanhar um bocado de ar. Discos perdidos. Mas eu depois conto-te uma história sobre a questão do nome Rita. Não quero dizer aqui, mas conto-te a ti, que também tens a filha Maria Rita como eu. Essa tem que ser off-record. Como nunca me deixam escolher discos perdidos, vou aproveitar a boleia e escolher um disco perdido, uma música, que é o clássico Maria Rita do Eduardo Negro. Fixe, estou perfeitamente de acordo. Gostamos muito dela. Pronto. Maria Rita. E agora... Foi um dia nas fontainhas,

tudo com timbalões, tudo à volta dos, dos bombos tradicionais. Eu gostava de mostrar. Se quiserem aqui um bocado, vamos à minha casa logo aqui ao lado, vamos lá ver. Está completa, tem uma bateria completa. Meti-lhe depois, comprei as ferragens. À conta disso, como eu não queria gastar muito dinheiro nas ferragens, andei na neta à procura de uma bateria mais velhota para lhe tirar as ferragens. Encontrei uma na, na sobreda da Caparica. Epá, e fiquei aqui de para o lado, 40 euros. Epá, consegui arranjar que alguém me trouxesse. Tive uma bateria. Quando a bateria cá chegou para lhe tirar as ferragens, não é uma grande marca. É, acho que a marca até é espanhola, que alguém me disse que eu nem conhecia a marca. É pá, mas tive pena, digo, até agora vou-te tirar as ferragens e fico com o resto para aqui, para a lareira. É uma pena. Olha, não, não fui capaz, tenho a bateria lá completa e mandei vir de uma loja, comprei as ferragens para aquela. E está completo, está com o som do catano. Tu te fazes, tens uma loja, uma oficina de todo tenho. Tipo de instrumentos. E tenho o espicofone. O que é que ele se fica ao fone? O picofone foi o Pedro Rufino que pôs o nome. Aquilo é assim, a partir de começar a querer falar do Zandafaia, foi o grupo que... O primeiro grupo que fiz parte mesmo como, como músico, digamos assim, autodidata, claro, como eu costumo dizer, orgulhudo. E aí, nessa altura, estava a construir, já nesta fase de fazer os instrumentos de corda, resolvi fazer um, agora há aí muita coisa que se pode encontrar até na net, de instrumentos de percussão com tubos, que se tocam com chinelos, assim. Eu também quis fazer um. E então fiz um, mas não com tubos de PVC, mas com tubos de cartão. Afinei-o, está afinado, o Pedro Rufino é que me ajudou até a afinar aquilo, tem a escala completa e na altura, quando falei aquilo aos meus amigos, aos meus colegas da Anafaia, acharam muita piada e tal, girem-nos aqui, mas não passou disso. Quando falei nisso ao Pedro Rufino, que entretanto tinha criámos um grupo, que é os Antigos Ensemble, que é de pessoas da academia e com um dos elementos que é do teatro, que é o José Alexandre. O único orgulhoso sou eu, o resto é tudo malta da música de gabarito. A professora Paula Galhano, estás a ver o filme? O Dário, o Pedro Rufino, era tudo só malta. Alguns alunos dele, o João Amaral e por aí vai. O Alexandre com o seu saxofone, a Heloísa no canto. Canta lírico, mas também canta de classe ali. Fizemos, e nessa fase em que tínhamos este grupo, a diferença é que eu mostrei o instrumento ao Zandafaia e foi esta a reação. Quando mostrei ao Pedro Rufino, olhou para aquilo, que ele me tinha ajudado a afinar aquilo, e disse, pá, vamos utilizar isto nos antigos ensemble. E utilizámos numa música do César Vinho, A Liberdade, que ficou espetacular. Tinha o baterista na altura, também era professor, que era o Duarte, que é um açoriano, já foi para os Açores, que é um baterista, pá. Aquele tipo a tocar, pá, é do estilo, tu estás a ver, uma guitarra, tu tens o volume, vais tirando, aumentando ou diminuindo o volume. O gajo tinha isso nas mãos, a tocar a bateria, o gajo estava a cantar, como de repente, parece, eu só dizia isso, pá, parece que tens volume nas mãos, parece que tens volume nas mãos, uma coisa impressionante, uma sensibilidade, pá. E ao mesmo tempo era professor de composição, foi muito giro. Depois disto dos grupos, aquele que está na net, tu viste, os antigos, não são... Antigo trio, somos três só, mais uma coisa com algumas músicas safarditas, outras tradicionais. E agora estou com o primeiro ano, estamos a criar agora, estamos a fazer agora o concerto, mas é um projeto pontual. Mas estamos a desenvolver um com o Sebastião Tunes, sabes, dos Quadrilha, que ele é que lhe pôs o nome, estávamos em conversa, estávamos lá na cara dele, em conversa e tal, à minha beira, não sei o quê, e ficou o nome do projeto. À minha vez. Que é um projeto de música tradicional com ele e com outras pessoas aqui. Vocês conhecem melhor do que eu a cena musical do Fundão há décadas, não é? Isto sempre houve aqui, no fundo, duas grandes correntes. Uma corrente mais ligada à música tradicional e música. E também, se calhar, isso tem muito a ver com o facto de haver aqui uma academia de música que podemos falar assim como uma força viva da cidade. E depois uma corrente mais da Vistarola, de banda de festa. Mas nunca apareceu aqui no Fundão uma, a não ser alguns exemplos raros, bandas de rock puro e duro, não é? Que é que o rock só nunca, de garagem. Porquê é que o rock aqui nunca foi uma... Quer dizer, o Jerónimo tem uma abordagem folk rock, tem algumas músicas que pode ser, podemos dizer que é rock, mas banda rock pura e dura não conheço nenhuma no Fundão, porquê? Há e tem discos gravados. Um é que pertenceu ao Ferraz, filho do Ferraz. Era um dos elementos, era o guitarrista. Eu até tenho lá os discos dele. Há dois grupos que têm discos gravados dessa onda. Mas antes disso tens os grupos. Mesmo antes da existência da academia, há os grupos, na altura chamava-se grupos de baile, que faziam muita coisa do género. falámos antes do psicodélico, o conjunto Gardunha, falámos do psicodélico, mas depois havia, ainda antes do psicodélico, havia um outro conjunto, também estava um dos irmãos Freire envolvidos, que era os Tubarões, os Trovões. Aos Trovões. Que era com o irmão do Elísio, do Zé do Telhado. Os Trovões são do Fundão ou da Covilhã? São do Fundão, eram os Trovões, que era o irmão do Elísio, sabe o Elísio, que é da tecnologia. Que era o filho mais velho do que tinha a tasca na Rua da Cal, do Zé do Telhado. Era ele, que era, o gajo era assim, tipo Elvis, tinha aquele penteadinho tipo Elvis, era tipo o engatatão do grupo. Sim, tipo, era assim. Era ele, era um dos irmãos do Rui Freire, e o baterista era o Albino Lobo, que depois foi também, porque este grupo é anterior ao psicodélico. É uma missão quase impossível, vamos resgatar uma música dos Trovões. Dos Trovões, é impossível. Nem havia quem gravava naquela altura, só com uma cassete e meio que eu conheço. Não. Perdão. Tens o Sistema 4, que já é com os irmãos Branco, Presença, que é com o Lito, o fisioterapeuta, e o irmão dele. E mais, pronto, mas aí outros grupos. São grupos de covers, pá. É tudo sempre grupo de covers. Sempre. Não, não. O Cigrela que ainda fez aqueles originais. Era grupo. Era grupo. Os covers era necessário. Claro, tem. Os que se arranjavam concertos. Olha lá, se formos a falar. Dos anos 80, do. Exato. Não, mas antes disso, Zé. Até eu não. Ou Zé, mas antes disso, tens os Tártaros. Tens os Tártaros, já ouviram falar dos Tártaros? Eram só covers, praticamente. Os Tártaros, os Ecos. Não, estou a falar de nível nacional. Sim, não a falar um bocado dessas coisas, estava a falar do rock. Havia grupos. Sim. Discos perdidos. De facto, no que toca ao rock puro e duro, o Fundão tem muito pouco para oferecer. Mas em compensação, aqui ao lado em Castelo Branco, parece que as bandas brotam debaixo das pedras. Um exemplo disso são os Gang Bang Cowboys, que já tocaram aqui na região do Fundão, mais precisamente na Soalheira, onde num concerto de má memória, ou seja, mítico, acabaram por ser quase corridos à pedrada pela população, quando o vocalista Francisco Esteves, atualmente baixista dos Mata-Ratos, decidiu despir-se perante um público de boca aberta constituído por famílias cristãs de boa moral. Não se faz, ó Chico, não se faz. Ficamos então com o tema sugestivamente intitulado Al-Qaeda. E só para responder a ele, por causa da questão dos covers. Não tem nada contra. Mas aqui no Fundão, houve uma banda que necessariamente marcou uma época, que foram os Pedra Dera, não é? Marcou ah, uma sim, época, é possível, e também sim, definiu um bocado depois sim. O estilo, muitos deles depois saíram para projetos da mesma onda. Ou seja, tu há bocadinho aí falaste um bocado dos bombos e ainda não falamos do Aduf como instrumentos. Esse trabalho de recolha e de recriação da música tradicional da região foi. Os Pedra Dera foi abordado, mas depois também foi um bocado. Pedra Dera são originais. Com a onda, eu lembro, por exemplo, eu assisti à gravação, os Pedra Dera surgiu como grupo, um trio, que era o Ziz e Comercial, que era o Zé Emílio, o José Fontão e o Carlos Branco, eram os três. Portanto, nessa formação ainda foram uma vez convidados para o PC e foram a tocar à União Soviética, na altura da União Soviética. Depois, mas não precisaram de vistos, depois não, dessa vez. Ah, isso não sei. E eles aí, assim, depois começa o Zeca, que é qualquer um deles fazem música, né? Compõem música. Depois eles ao juntaram-se com o Rui Freire, porque entretanto há aquele conjunto, a Cornélia, que também fui. Que foste lá a imitar o Bob Dylan. Exatamente. Na Cornélia, que era a posta. Ele foi fazer a prova. Eu tenho lá isso gravado, posso mostrar. Eu mostro-vos os vídeos e tenho lá o vídeo disso tudo. Eu lá tenho, o Volumine do Wind. E então eles convidaram, como o Pedra Dera fez aqueles discos, eu assistia à formação do grupo e eu estava em Lisboa na altura e eles gravaram na Music qualquer coisa, que era ali em Algés. E eu acompanhei-os sempre, como estava a trabalhar na altura em Lisboa, acompanhei-os sempre. Aliás, algumas das fotografias dos discos de vinil dele fui a ver, que era um outro hobby que eu tenho. Fiz uma coisa. E eles fizeram este disco. E entretanto, eles, como queriam fazer mais discos depois deste vinil que fizeram lá em Lisboa, eles não haviam dinheiro, não havia editora. Então o que é que fizeram? Com o Tono a ajudá-los, digamos que o Tono era quase uma espécie de empresário deles, ele é que comentava no fundo aquilo tudo. Tanto que eles foram à Cornélia, em que a equipa principal era o Tono, o Fontão e o José Alexandre. Foram os três que formaram a equipa e depois tinham os convidados. Mas eram a equipa base. Andaram lá muito tempo e não foram ao final, sinceramente, um gajo é suspeito, mas eu assisti mesmo ao vivo lá. Eu fui à meia final. Foram injustiçados de não terem ido mesmo até ao. Opa, porque eles tinham coisas espetaculares a todos os níveis. Este perdeu porque o gajo era impossível ele ganhar aquele gajo. Porque o gajo que imita o Zé Afonso na altura. Foi nada, era uma. Atenção, eu tive. O Zé Afonso, aquele gajo estava. Eu passei da nota máxima, mas. Estava lá uma gaja a cantar o. Fórmula Blonde. Não. Não foi Fórmula Blonde, olha, foi o Zé Afonso. Mas pronto. Mas foi o Fórmula Blonde. Mas pronto, ok, tudo bem. E então eles fizeram essas coisas. Para quê? Para ganhar dinheiro. Aquela. Vejamos como é que era a música. Era fazer depois disso. Não. Não é nada. Como é que é? Então, isso é a Cornélia aqui. É aquilo apresentado pelo Joelho Gouveia. A filha da Cornélia. Pá, é anos 70 ainda. Não, há duas versões. A filha da Cornélia é anos 90. Porque é que o Tondo já tinha aquela coisa dos concursos, tinha também a palavra, puxa a palavra, assim. E eles ao fazerem lá, foi para angariar em dia para editar o novo disco dos Pedra Dera, que é o que eles têm em CD, que é o Vento. Que é o único disco dos Pedra Dera em CD. É o único. Discos perdidos. Então, escolhe aí uma música para ouvirmos. Acho que é o Suor da Terra, para mim é. Epá, tem aquele disco que para mim é o Suor da Terra dentro do vento. Tu é que sei? Não, mas é assim. Não, o Suor da Terra. O Suor da Terra é fixe. Não, não sei se é. Espera aí, não sei se o Suor da Terra acho que não é do vento. Porque até lá cada. Acho que sim, que o Suor da Terra é dos ventos. É. Pronto, é dos ventos. Mas se não for essa, metemos outra. Sim. Correto? Resposta errada, amigo Supico. Se me permite a correção, o tema Suor da Terra não é do CD Ventos, mas do álbum com o mesmo nome, precisamente Suor da Terra, de 84, que é o segundo álbum em formato vinil dos Pedra Dera. A título de curiosidade, porque tanto se falou aqui e provavelmente se falará ainda mais dos Psychedelic ou Psychedelic, eis a questão 7, questão que inerva bastante o nosso bardo de Valverde e que ainda há de acabar num drama de faca e alguidar. O LP em vinil dos Psychedelic 7 Curiosamente, neste momento, no site de venda de discos, Discog, duas cópias disponíveis para venda do álbum dos Psychedelic 7, pela módica quantia de 500 euros a unidade. Assim, amigo, se tens uma cópia, agarra-te bem a ela. Está bem cotizada. E, provavelmente, daqui a algum tempo, já poderás comprar com ele uma casa. Ou então pagarmos as abaladiças para o resto da nossa vida. Voltando aos Pedra da Era, o disco Suor da Terra, não lhe conseguimos deitar a mão. Pena nossa, também está disponível no Discog, mas por uma quantia mais acessível, a rondar os 12 euros, e poderíamos mandá-lo vir, mas demoraria algumas semanas. Portanto, vamos escolher um outro tema, e a nossa escolha recai sobre o tema Cantiga do Carvalhal, esse sim do CD Ventos, de 1996. E quem fala no Carvalhal fala em revolta e revolução. Por isso, pessoal, peguem a enxada e vamos lá trinchar esse porco do regedor. O Carvalhal é nosso! Quantas vezes pequena, Carvalhal, Carvalhal, a terra é grande, poucas vezes amena. E aí, dessa formação, depois, daí, desse concurso, depois é que os Pedra da Era aumentam a formação, em que entra o Rui Freire para as teclas, o Luís Batista para a bateria. Eu fui à Cornélia, que era para ajudar eles, Foi a prova de imitação. Sim, foi a prova de imitação que eu, um dia chego-me lá a casa e... Oxe, não queres ir fazer isso? Ah, tá bem. E eu queria ir cantar o Just Like a Woman. E o Tonou diz assim, não, é, tem que ser um Louis Andrew. Para mim tanto faz, é, é uma ou outra. Para mim tudo bem. Epá, eu estou a ouvir a outra rapariga. Era aquela rapariga, o Fórmula Blonde, se tinha assim uma... E ele dava. Mas eu sei que era assim. Ah, mas atenção, aquilo era assim, aquilo era assim. Quem passaste os 50 pontos, quem passaste os 50 pontos, tinha lá uma coisa. Eu também passei, só que perdi, ela ganhou por 1 ou 2 pontos. Pronto, ganhou. Sim, mas era fácil. Mas enquanto, não foi, ele mas dizer, enquanto mas não foi eu fui tocar sozinho, e fui tocar sozinho com a viola e com a harmónica, ela foi acompanhada. Por acaso com... ele fez uma. Eu tenho que aliás, eles, a eles é disse. Uma... Não, mas houve, eles disse. Mesmo eles disse, a memória é a primeira sempre não, para eles. Vamos lá. Mas mesmo eles disseram assim, pá, foi uma injustiça. Havia noutra que ganhou o fundão e que. Houve várias. A prova de imitação, por exemplo, noutro dos programas, foi uma coisa que é. Epá, para mim é exímia, né? Que foi o Branco, o Carlos Branco, a imitar uma ambulância no acidente. Não. Com o contrabaixo. Eu tenho que usar isso a ver. Houve um gajo com o contrabaixo, o gajo entra de capacete, daquele tipo, um penico, uns óculos, não sei o quê, a mascar a pastilha e senta. Mas esse aí ganhou. Ficou logo tudo aí. Aí ganhou. Ficou logo. Oh, o gajo começa a tocar o contrabaixo, o gajo ouve, aquilo é incrível. E depois fizeram uma outra a seguir, também dentro da onda, mas aí foram acusados de poluição. Foi com, arranjaram com o patrocínio da MotoZ. Essa foi com a moto, depois de lá ir. Foi depois de lá ir. Olha, o irmão do Tonou que faleceu, que era o Manelito, que era mecânico de automóveis. O gajo adaptou-lhes os escapes das motas de maneira a darem as notas que eles queriam. E cantaram-se, eu não sei se era aquela música da... Aquele hino da Europa. Não, era é uma hino, muito, o hino da Hungria. E eles conseguem acelerar, dar aquela... Só que aquilo era uma fumaça. As botas falharam, pá. Aquela merda dos pedidos. E foi fumar. Então eu estava lá. Eu estava lá a filmar em logo a mim. Olha o gajo que teve na semana passada. Eu estava no público. Eu fui com eles. Então. Mas é assim. Agora, passando ao Psychedelic, que serve. Isso é uma. Psychedelic, não digas Psychedelic, se estás a tentar. Desculpa, lá, Jorge, não comece com purismos. Nós chamávamos Psychedelic. O que dizia mal. Lá está esta outra vez. A mesma conversa da semana passada. Diz-te? A mesma conversa da semana passada. Está na hora de mais uma baladiça. Estou a ver que estás. Não, se passaram, tem que ser duas baladiças. Mas conta aí um bocadinho da história dos psicodélicos. Não, não, já contávamos. Já falámos. Agora podemos ir é para os Ana Faia. O Spica acabou com os Ana Faia. Começou e acabou. Os Ana Faia, antes chamados Contradições. Foi um projeto... Ah, mas deixa-me contar uma coisa. Quando foi os 20 anos, os 20 anos da... Aqui temos o típico entrevistado. Que não, não, não, mas espera. Entrevistador. Não, mas não, deixa-me dizer, eles fizeram uma versão da Tasca da Estação que eu gostava mais da versão deles do que da minha. Quem? Os Ana Faia? Os Ana Faia. Também não é difícil. Não eram os Ana Faia, eram as Contradições. É que é difícil. Era Contradições. Foi essa e a do Trolha. Foi essa e a do Trolha. O outro dia, até o Jimba dos Afonsinhos do Condado, no programa do Alvina para a Voral, terá o gajo da Guarda. O gajo da Guarda. Só que disse que aqui o Jerónimo, que é o músico da Guarda. Disse que eras da Guarda. Foi. Insulto para o fundão, pá. Eu reclamava, pá. Discos perdidos. A lata, o descaramento, o nervo desse gajo. Eu não exigia desculpas. Eu exigia mesmo um duelo. Estava mesmo a ver esse palhaço, desse banana, desse Eugénio, mais conhecido por Jimba, a travar-se num duelo de guitarras com o nosso bardo de Valverde, o grande Jerónimo. Há que ter respeito. Mas como bons kamikazes que somos, até vamos passar um tema dessa besta quadrada do Jimba. Vamos deixar-vos com Sopa, do seu projeto Rádio Royal com as Royalettes. Se o tema fosse de Jerónimo, claro que seria Sopa de Cavalo Cansado. Sopa é quero é sopa ao almoço, sopa ao jantar. Sopa da boa para não engordar. Sopa, olha a bela sopa. Sai mais uma sopa para aqui, sopa para ali. Sopa da boa para mim e para ti. Quero sopa de hortaliça, com massa e com nabiça, na terrina a fumegar. Quero sopa de feijão, com salsa e chorição, e um pão para acompanhar. Quero sopa juliana, quero caldo de galinha, quero sorda alentejana, quero queijo com estrelinhas, quero crema de marisco, não resisto ao meu petisco. Eu quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero. Sopa é tão boa a sopa. Eu só quero é sopa ao almoço, sopa ao jantar. Sopa da boa para não engordar. Sopa, olha a bela sopa. Sai mais uma sopa para aqui, sopa para ali. Sopa da boa para mim e para ti. Como sopa de manhã com raminho de hortelã e fico pronta para almoçar. Chega à noite e pois então como sopa até mais não, e com sopa vou sonhar. Como sopa fartazana, sopa todo santo dia. Como a sorda alentejana, como queijo de alegria. Como crema de marisco, eu não resisto ao meu petisco. Eu sou maluca, sou maluca, sou maluca por sopa. É tão boa a sopa. Eu só quero é sopa ao almoço, sopa ao jantar. Sopa da boa para não engordar. Sopa, olha a bela sopa. Sai mais uma sopa para aqui, sopa para ali. Sopa da boa para mim e para ti. Entro na cozinha, pego na panela, fervo água em lume forte. Junto dentes de alho, ponho sal a gosto e três batatas já esmagadas. Junto as couves bem lavadas. Dois a três minutos, vai tudo a apurar e é só juntar chouriço. E tenho um caldo verde, tenho a minha sopa. Sopa, sopa, sopa, sopa, sopa, sopa, sopa. Sopa é tão boa a sopa. Eu só quero é sopa ao almoço, sopa ao jantar. Sopa da boa para não engordar. Sopa, olha a bela sopa. Sai mais uma sopa para aqui, sopa para ali. Sopa da boa para mim e para ti. Então, já na Faia, como juntámos uma série de queria, a onda inicialmente andava muito à vontade de fazer, os restaurantes já tinham acabado há uns anos e andavam com muita vontade de fazer uma coisa dentro também da onda. E então juntámos, inclusive tínhamos e foram-nos juntando vários amigos. O último a juntar foi até o Sandro, que a Cabo Verde estava aqui a estudar, que era um gajo, e agora está a dar berra lá em Cabo Verde, que entretanto voltou para Cabo Verde. Mas era um bom vivando, caralho, aquele gajo. Tinha uma coisa por ler, a gente ia tocar. O gajo não. A mesma música, o gajo nunca tocava igual, mas sempre à maneira. Impecável, mas nunca tocava igual num concerto para o outro. Era impressionante aquele gajo. E então fizemos e criámos, e particularmente, porque entretanto descobrimos na net que havia um grupo de música um bocado popularucho, que chamava Contradições. Então tivemos que mudar o nome. Isso é um bocado então, como o vinho Praça Velha. Que é mesmo. Andámos a espiolhar, eu andei para ali, gosto muito da etnografia da Beira, tem coisas espetaculares a vários níveis, e até essa peça ao Zé. E então descobri um termo que acabou por ser, por maioria, aceito, que é, eu tenho uma sobrinha que se chama Ana Faia. E eu, desde que ela nasceu, que eu estava convencido, a gente só lhe chamava Ana Faia, Faia, Ana Faia, Ana Faia, estava convencido com o nome dela, que era Ana Faia, porque havia que, na família, uns chamavam-lhe Ana, outros chamavam-lhe Faia, outros chamavam-lhe Ana Faia. E permiti-me, na minha cabeça, aquela que se chamava Ana Faia. Sim, Faia. Quando vi aquele do Ana Faia, mas tudo pegado nessa da etnografia, epá, achei curioso, que era, Ana Faia é o nome que se dá ao primeiro fio, do bicho, quando o bicho da seda começa a inicia o casulo, o primeiro fio, que eles até dizem que não é de grande qualidade, é e pegámos nisso como sendo o princípio de tudo. Ah, bom nome. Então, Ana Faia, aproveitar, propus, assim como o nome da associação que criamos, criado depois, é o Homem do Saco, também fui eu. Impus. Não, não foi nada. Houve vários nomes propostos, eu propus vários, houve outros propostos, e a maioria, é evidente que tu quando fazes uma proposta do coisa, neste caso do nome, tu também defendes a tua menina. Claro. Yeah. Ana Faia, em cima, tem uma ressonância com aquela música célebre que é a Maria Faia, não é? Maria que Faia. É uma, Maria Faia, que é uma música... E temos uma música que se chama Ana Faia. Também quem é. Fez o poema, nós fizemos a música e fez o poema, foi o João Silvino. Discos perdidos. Então podemos ouvir o Ana Faia pelos Ana Faia. Podemos, sim senhor. Já de seguida. Nós criamos, trovando o nosso sentir. Assim continuaremos, tal já podemos garantir. Parecer fiel ao nascer, rejeitar a vida lerda. Ser princípio ao crescer. Está na hora de... Fomos na alheta. Fomos na alheta, pá. Pronto, já percebi que vocês estão fartos de ouvir um gajo. Não, não, não, não. Tenho o tempo, eu tenho o tempo. O tempo? E o modo? O tempo e o modo. Só uma última pergunta para a paixão da fotografia. Ainda é uma coisa que continuas aí a bater terreno, a tirar fotografia? Ah, é verdade, é verdade. A fotografia do Na junta de freguesia da Fatela, tem lá umas belíssimas fotografias dos habitantes da Fatela. Está lá aquele grande do velhote no balcão. Espera aí, antes de mudarmos de temas. Só depois é que ia saber que era um dele. E também há, o ano passado veio um moço lá da Fatela dar-me um calendário antigo da Fatela, antigo, não tão antigo, mas pronto, já era antes de eu ter ido para a Fatela, tinha a varanda da minha casa. Está sim, senhor, tem lá isto gravado na altura, está no calendário. E a fotografia também. É, sim, sim, são todas as classes de danças. Ah, então posso falar da fotografia do Espico? Também tenho que contar uma história. Quando fizemos o álbum a estrada 343, epá, vamos fazer uma sessão fotográfica, fomos para o telhado, tirámos fotografias de todo lado. Eu vi a sessão fotográfica. Antes deste já foi o outro. Antes deste já foi o. Eu sou da casa da Nora. Ah. Tu basicamente és o fotógrafo oficial das bandas de é. Não. Mas depois o 3. Sim. O Sotu também foi, ele tirou. Aquela na azanha de. Está na porta da azanha, de onde disse que ele tem. Do centro da casa. Ou seja, depois ali queria que ficas bem. E não queria o gajo. E não queria. É esta, pronto, ficou. Fizemos uma sessão fotográfica para o 343, andámos para o telhado, não sei para onde. Andámos ficou para aí, dos troncos. Não sei quantos. Exato, ficou dos troncos e veio com outra capa. E um dia, ó Espírito, eu não gosto muito dessas fotografias. Olha, até um dia vamos ali à moagem, vamos tirar uma. Tá. A juntar a parede. Quando vi aquela. É esta. É da capa. O Espírito é que tirou. Aliás, o Espírito tirou-me duas fotos para os dois álbuns. Para o Sotu e. Não. Para 343. E continuas a fotografar agora mesmo? E ainda por cima! Esquece-me na estrada 3. Esquece-me no álbum por lá que é o. Ah, é da fotografia, esquece-me. É verdade. Tá, pá, esquece. Os fotógrafos estão habituados a ser isto, e ainda não lhe pagaste. Cara, pagar mais do que aquilo que eu pago com a amizade, isso é muito mais importante. Ouve. Tens muito a bom para dar. Não é por nada, mas nós já não morremos hoje. Eu ia para responder isso. Juro-te que ia para responder isso. Claro. Mas não saiu daqui, não chegou claro. A sair. Claro. Pronto. Porque os picos também, quando preciso do 25 de Abril, um concerto, olha, vai lá tocar de bola. Lá tem que ir a tocar de bola no 25 de Abril. De bola não. Sempre pago. Sim, mas, pois sempre, eu mas quando pedes, mas quando pedes... Eu tenho organizado, além de outras atividades. Epá, pronto, olha, se calhar é melhor que lá. Também, quando eu lhe peço, também vai. Eu tenho feito, desde há 10 ou 12 anos para cá, sou eu que tenho promovido, a pedido da Câmara, por parte da vereadora Alcina, sou eu que tenho organizado os concertos do 25 de Abril. E o primeiro, ele participou, éramos 12 em palco. Né? Ensaiámos. Mas, entretanto, todos os anos muda a formação. Em relação à questão da fotografia, aquele que é a história das gentes da beira, eu estava em Lisboa na altura, e eu meti-me na cabeça que eu tinha que recolher essas coisas. E então, cada vez que vinha cá de fim de semana com a família, a minha mulher preparava-nos um fornelzinho, olha, hoje tinha o mapa do concelho, hoje vamos aqui. Íamos para aquela dita freguesia, levámos o lanchinho com os miúdos, não sei o quê, eu ia fotografando e fazer vídeo ao mesmo tempo, em mini DV, ia fazendo. Fiz praticamente o concelho todo, acho que conheço praticamente o concelho todo, faltou-me para aí umas 3 ou 4 anexas. Foi o Gente da Beira, propus isso, fiz a exposição, vamos para apoios, desde a Câmara, a Junta, tenho que dizer os nomes, na altura o Intermarché e o Carlos, o Paulo Ribeiro, foram os 4 que me apoiaram, fiz a exposição, que levei ao Parlamento Europeu, por vontade do atual deputado e eurodeputado, o João Ferreira, quis levar a exposição, levei lá, teve lá 15 dias, fiquei muito contente com aquilo, né, com meio vivente, isto em 2012. E a partir de depois tem passado, ainda lá tenho em casa, agora está parada, mas tem rodado a nível do país em vários e editei aquele livro. Ah, e uma particularidade, tem um livro também, isto foi apoiado para a Câmara, tem o Luís Cipriano, propôs-me, quando viu as fotografias, foi compor uma obra inspirada em 10 das fotografias. Ele quis que eu escolhesse, mas eu preferi, disse-lhe ao Luís, prefiro que sejas tu a ver as fotografias que estejas disponíveis e escolhe tu. Ele escolheu as 10 fotografias, compôs uma obra que lhe chamou Suite Fotográfica para piano e violoncelo, em que a pianista é uma ex-aluna minha e o violoncelista, que é namorado dela, é um ex-aluno dele. Olha, pronto, foi está muito na hora bom. Da, da, foi muito da última bom. Não, da baladiça. Vamos à baladiça. Não, vamos a balar. Obrigado, Pico. Oh, Pico, exatamente. Obrigado. Olha, foi um prazer. Até ao próximo programa. Foi um prazer. O Agência da Aplausos. Caros telespectadores, despedimos com amizade. Até ao próximo programa. Exatamente. Lembra-me tão bem deste programa. Ouvi o outro do Cartaz TV. Bonito amiguinhos. Ah, esse era o Sousa. Não, é Carlos chamava? Alves. Ou, não, nada, era o Sousa. Era o Sousa Veloso, era o. Luís Pereira de Sousa. Não, era o. O da Agricultura, não. O da Agricultura, não. Não, o da Agricultura, sim, o do Cartaz TV. O do Cartaz TV. Igreja, era uma. O Igreja, é o Igreja, era isso mesmo. Não é nada uma Igreja. É o Igreja. O Igreja. Vamos já aqui à vez. Conversas da Abaladiça, um café, taberna ou bar perto de si. Ninguém sabe como começam e muito menos como irão terminar. Uma destravada emissão a cargo de Jerónimo Mateus, Rui Pelejão, Miguel Newton e quem mais aparecer para nos fazer companhia na Abaladiça.